Pessoal, hoje a gente vai gravar três ritmos, né? Um ritmo de marcha, um ritmo de valsa e um ritmo de rock. E depois, lá no final, eu vou falar a respeito de improvisação e vou gravar também um podcast dando alguns exemplos, ok? No ritmo de marcha, eu simplifiquei bastante aí para facilitar. E dei esses dois acordes, né? O acorde Dó e o acorde de Sol com sétima menor. Onde o polegar toca a quinta corda e o indicador médio anelar toca as três primeiras. E a gente vai fazer uma contagem uniforme, sem fazer a paradinha. Então eu tenho quinta, três primeiras, quinta, três primeiras, e contando, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Agora, o interessante é a gente alternar o polegar, para ficar interessante a improvisação no baixo, no caso. Então fica assim, ó. Eu toco a quinta e toco a quarta. Quinta, quarta, quinta, quarta, quinta, quarta. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Eu tô contando que é um tempo de quartenário, no caso, mas pode fazer aqui, olha. Um, dois, um. Esse ritmo aqui, a gente pode aplicar em muitas músicas. Vamos aqui dar exemplo de uma música bem fácil, né? Seria Se Anda Cirandinha. Se anda cirandinha, vamos todos se andar. Vamos dar a meia mão, meia mão. Então, pessoal, é um ritmo bem fácil aí para quem está iniciando dominar. Não é difícil não fazer isso daí. E depois aplicar em outras músicas, né? Tem muitas músicas que você pode aplicar esse ritmo, né? É um ritmo bem tranquilo. Eu não dei sequência harmônica nenhuma, só esses dois acordes aí para você treinar, né? O objetivo aqui é a mão direita, tá bom? Agora vamos passar para o nosso próximo ritmo. De valsa.